Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, daqui a pouquinho eu vou receber o artista plástico aqui de Guaxupé, né? O Cássio Nasser, e agora eu vou conversar com a Daniela Zoboli, farmacêutica, bioquímica do Laboratório São Francisco aqui de Guaranésia. Daniela, boa tarde, né? Boa tarde, 12h50, seja muito bem-vinda ao Programa Expresso, viu? Obrigada, Cláudio, boa tarde aos ouvintes. Todo mundo que tá aí me escutando, o pessoal lá do laboratório, as meninas, meu marido, os meus filhos. Equipe grande lá do laboratório, né? Ah, nós estamos com uma equipe boa. Tem aqui do centro, né? E lá do Bom Jesus. Sabe o que eu acho bacana do laboratório? A alegria que vocês atendem todo mundo, né? A gente tenta, né? É, tem um perfil característico nosso lá, né? Eu falo que para trabalhar lá tem que ser feliz. Percebe-se, né? É impressionante a alegria, né? Que vocês passam, né? Nesse atendimento. É, as meninas são, eu falo que é o perfil nosso, é uma característica. No currículo tem que colocar ser alegre. Tem que ser feliz, tem que ser feliz sempre. Porque, Antônio Cláudio, pensa bem, a pessoa chega em jejum, né? E chega doente. Então, você chega lá pra ser atendida com uma cara feia, né? Não dá. Então, eu falo muito isso pras meninas. É um treinamento nosso que a gente faz, é uma coisa diária. A gente tem um bate-papo sempre, isso. Porque todo mundo tem problema. Não que nós não tenhamos, né? Mas a gente chega lá, vamos deixar o problema de lado e vamos atender a pessoa bem, né? Ela tá em jejum, ela tá com fome. Né? Ela tem uma doença estressada, né? Geralmente tem uma fila, né? A gente tenta administrar da melhor maneira possível essa fila. Então eu falo, vamos atender bem, né? Vamos sorrir, né? A pessoa já dá aquela acalmada, aí a gente dá uma brincadeira e aí vai levando, né? O pessoal fala muito agora em humanização da saúde, né? Isso. É uma palavrinha bonitinha que começou há um ano, dois anos atrás, isso. Todo mundo fala isso. Mas pelo jeito o laboratório já pratica a humanização desde 1996. Isso já é meio que sem planejar algo nesse sentido, já é, né? É, foi uma coisa assim, agora você me falando, foi uma coisa assim meio sem, que começou comigo, né? Com o Alexandre, que quando nós começamos era só nós dois, e veio vindo, agora você falando, e foi uma coisa que eu coloquei em prática, mesmo sem essa palavra e humanização. E foi uma coisa que foi passada, assim, pelos meus pais, né? Uma coisa que veio comigo e eu pus em prática e pegou. Pegou. E mesmo você vê lá em cima, a Angélica, a Angélica já é uma característica dela também, um sorrisão na cara, né? E pegou e eu falo, para trabalhar lá tem que estar com sorriso, tem que estar bem, a gente coloca o problema de lado. E vamos em frente. Daniela, e no comecinho, como é que foi? Era muitos sorrisos, à noite algumas lágrimas. Ah, como bastante. É que foi o comecinho de tudo há 20 anos atrás, em 1996? 36. Primeiro, por que Guaranésia? Então, foi assim, eu sou natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Mas a minha mãe é de Minas. Então, eu morava em Minas e fui fazer a faculdade em Alfenas. E lá eu conheci o Alexandre, né? Eu fiz, na época era EFOA, né? Hoje é Unifal. E nós começamos a namorar, e o Alexandre é de Guaxupé, natural de Guaxupé. E ele formou, e eu ainda fiquei lá um ano, que eu fiz a especialização em análises clínicas, ele é mais velho que eu. Ele veio, começou a trabalhar em Guaxupé, e veio essa vontade da gente ter um laboratório só nosso, né? Ele trabalhava no laboratório Guaxupé, né, do Jairo com a Regina, e fomos pesquisando na região. Quando eu me formei, ele falou assim, ó, tem uma cidade próxima, né, a Guaxupé, que tem uma necessidade, vamos ver se a gente consegue batalhar lá. E veio, a gente só namorava na época, né, meu pai queria que eu fosse embora, queria montar a farmácia, mas eu fiz a farmácia, depois fiz análises clínicas, mas a farmácia nunca foi o meu forte, análises clínicas é uma coisa que nunca me pegou despertou. Mesmo. Aí pegamos aqui, eu vim morar aqui sozinha, ele ficava na casa da mãe dele e a gente começou dia 5 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário. É. Nós abrimos oficialmente o Laboratório São Francisco, em 1996. Nessa questão, e a cidadezinha do interior, acho que muita gente, não dá pra confiar. Foi difícil quebrar muito, essa barreira? Foi muito difícil. Porque todo mundo me falava que a gente não ia pra frente. É uma coisa engraçada, né? Eu era muito nova, na época eu tinha acabado de completar 23 anos. E todo mundo me falava que não ia dar certo. Que motivação. que não ia dar certo. Larga a mão e não vai dar certo, a cidade não comporta, porque na época tinha a Leia também, né? Sim. Além do Santana, né, do Marcos, tinha a Leia. E a Leia era muito gracinha, ela me deu um apoio muito grande. Eu mando até um beijo pra ela, se ela estiver escutando. É muito, muito gracinha, me deu uma força muito grande. E a Leia, nesse meio termo, ela se mudou pra Gospé. Então ela nos passou muita confiança e muita coisa dela veio pra gente. Até muito cliente dela veio pra gente. E aí nós fomos conquistando devagarinho. Assim, a gente trabalhava de dia, né? Eu aqui, o Alexandre em Gospé. E chorava de noite. E quando as lágrimas acabaram? Quando você falou assim, opa, deu certo. Então, aí depois de 3 anos nós nos casamos e começamos a morar aqui mesmo, ao lado. E foi assim, Guaranésia me conquistou. Eu falo que eu, há 2 anos atrás, eu ganhei o título de cidadã guaranesiana, né? Eu com o Alexandre. Mas eu já tinha me tornado cidadã guaranesiana. Me conquistou. A população aqui é muito gracinha, assim. Nos recebeu muito bem. Eu ganhava bolo, eu ganhava almoço. Assim, as pessoas nos acolheram muito bem. Então, aí foi um amor mesmo. Depois de 1 ano, eu já me sentia muito... muito bem. Muito guaranesiana. Muito guaranesiana. Aí os médicos também passaram a ter uma confiança muito grande, né? Porque o Alexandre foi fazer um trabalho, assim, bem individual. Então, eu acho que depois de 1 ano, 1 ano e meio, o negócio já começou a engrenar. E eu com o Alexandre falamos assim, não, eu acho que realmente é o que a gente quer mesmo. O ciclo de amizade foi aumentando. O Lions Club nos ajudou muito também, né? Que depois que a gente casou, nós engrenamos no Lions. E assim, na época tinha o Dr. Marco Antônio Gomes aqui, que também foi um amigão nosso, que deu uma força muito grande. E eu acho que depois de 1 ano e meio, 2 anos, aí falei, ai, é isso mesmo, a escolha foi certa, acertada. Muito obrigado a todos que puxaram a gente pra trás. Na verdade, empurraram pra frente, né? Beijo em ombro, né? É isso daí, né? É assim que a gente tem que pensar sempre. Com certeza. Né? Dani, mudou muito a questão das análises clínicas daquela época, lá de 96 pra hoje. A questão das análises clínicas acompanha a evolução tecnológica que a gente vê aí em todas as formas? Ah, com certeza, mudou muito. Hoje é tudo automatizado, né? Hoje, naquela época, a gente fazia muita coisa manual. Era tudo muito manual. Então, era um trabalho, assim, extenuante, né? Hoje é tudo muito manual. Hoje é tudo automatizado, perdão. Antigamente, era no olhômetro e punha no aparelho, mas hoje não. Hoje tem toda a tecnologia disponível. Isso eleva a qualidade lá para cima, né? A gente tenta a diminuição do erro, né, Antônio Cláudio? Por exemplo, hoje a pessoa chega lá, nós temos um programa que é feito por digital, né, a biometria. Então você coloca a sua digital lá, já sai tudo sobre você. Seu nome, seu CPF, seu RG, né, e código de barra. Então isso já diminui. As pessoas vão se cadastrando com o tempo. Com o tempo, né? A gente pede para a pessoa levar o CPF, o RG e a gente faz a sua biometria. Então, troca de amostra inexistente. Para as pessoas que estão nos ouvindo entender por que é tão importante um diagnóstico preciso para o médico, quando o médico pega ali e recebe esse diagnóstico. Qual que é a importância disso para o médico, para a leitura do médico? Ó, pensa comigo. A pessoa chega lá no médico, né? O médico vai fazer anamnese, vai conversar com ele e ele tem uma suspeita clínica, né? Aí a pessoa vai no laboratório e o laboratório faz um exame e não faz bem feito. Aí vamos supor que o médico estava tendenciando uma apendicite e não dá nada. Esse paciente continua com uma febre, uma dor e vai indo, é um final de semana, o médico receita outra coisa. Receita outra coisa, fala assim, não, bem, você espera, fica quietinho lá que não vai dar nada. É sexta-feira, esse paciente com dor, febre, essa apendicite supora, esse paciente vai falecer, e aí? Se esse exame tivesse sido feito consciente, né? Tinha dado uma leucocitose, tinha dado uma alteração, o médico tinha internado essa paciente, tinha feito a cirurgia, pronto. Acabou. Qual que é a importância do pré, né? Das pessoas fazer o jejum, seguir todas as orientações para esse resultado final? Então, hoje em dia nós temos até o Pardini, que é o Hermes Pardini, que a gente terceiriza alguns exames hoje, né? Que não, nós não temos ainda condição de fazer aqui, né? Por uma série de coisas. Eles estão prescrevendo mais de 60 exames hoje que não precisam mais de jejum. Por quê? Porque hoje nós temos uma série de tecnologias que a gente consegue tirar os interferentes. Ah, então hoje, hemograma, por exemplo, nós não precisamos de jejum mais. Nós ainda pedimos, por quê? Tem muita gente que come e assalta a geladeira durante a noite, entendeu? Então a gente tem esses interferentes ainda para triglicérides, para glicose, né? Por exemplo, a glicose. A glicose é um exame para diagnosticar diabetes ou hipoglicemia, né? Ou a hiperglicemia, que é a diabetes. Se a pessoa come, vai dar alterado. E aí, o médico vai saber se foi porque ela comeu? Então, né? Cada dia mais a questão do jejum está sendo descartado? Está sendo descartado. Está sendo descartado porque nós estamos purificando mais, né? Os testes purificando mais, as amostras, a tecnologia vem nisso. Vem naquela pergunta que você me passou antes, né? A tecnologia vem nos ajudar nisso, nos auxiliar nisso, né? Então, é para a pessoa não, chegar... Vai chegar uma hora que a pessoa vai chegar lá e falar, ó, quero fazer o exame, a gente vai tirar uma gota, que já tem exames que a gente já consegue fazer isso. Numa gotinha a gente vai tirar o perfil dela. E as maiorias dos exames continuam sendo de manhã ou agora já pode fazer exame qualquer hora do dia? Alguns exames a gente já consegue fazer. Já consegue fazer. Que tipo de exame? Ó, por exemplo, o hemograma. Pode fazer qualquer hora. Qualquer a pessoa chegou hora, lá 3 horas da tarde. A gente consegue fazer. Plaquetas, a gente consegue fazer. O colesterol, a gente consegue fazer. O triglicérides, em algumas situações. Mas, o que mais? Colinesterase. Tem exames que a gente tem que fazer. Exames de trabalho, né? A gente pode fazer. A qualquer momento. Urina, a qualquer momento do dia. Então. Tá mexendo mas muito. Mas a questão da urina, tinha que negociar o primeiro jato, não pode ser, tem que... Hoje tem médicos que ainda prescrevem o primeiro jato, que eles querem o primeiro jato, mas não tem necessidade então mais. É mais questão cultural, talvez. Cultural. Esse é o com X. Certeza. Tem gente que acha que o exame ainda tem que ser feito de manhã. É. Se for feito à tarde, não confia. São aquelas mesmas pessoas que falaram, desiste disso. Pode ser, pode ser. Neuza Crivellari está parabenizando você pelo trabalho e pelo laboratório. Uma gracinha, um beijo pra Neuza, adoro ela. Vou fazer um intervalinho comercial, a gente daqui a pouquinho continua nesse bate-papo aqui no programa Expresso deste sábado. Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o artista plástico Cássio Nasser. E agora estou conversando aqui com a Daniela, doutora Daniela, do Laboratório São Francisco, aqui de Guaranésia, que tem trabalhado muito, muito, acho que desde dezembro, né? Quando a questão da dengue aí começou a aparecer com mais. Com mais frequência aqui na nossa região e principalmente em Guaranésia, né? Trabalho cansativo e árduo todos os dias, Dani? Tá complicado. Tá complicado. Tem aparecido bastante, desde dezembro. Desde dezembro, principalmente. Desde dezembro pra cá, tem uma frequência maior. Você pode falar o número? Um número aí que a gente teve aí de casos positivos de dengue, isso lá no Laboratório São Francisco? Nós somos, Antônio Cláudio, nós somos obrigados a fazer uma notificação, né? Certo. Toda a área de saúde, nós temos uma lei e o laboratório cumpre essa lei certinho. Nós temos uma pessoa responsável, que é minha enfermeira padrão, a Gilda, né? Do setor de qualidade. E ela faz essa notificação diariamente, né? Para vigilância epidemiológica. E nós fizemos essa notificação, fizemos uma quantificação em. Eu tenho até medo de fazer. De falar o número, eu tenho medo de fazer um alarme, mas é um número grande. Um número grande. Vamos se falar número assim. Um número grande seria mais de 100. Mais de 100. Mais de 200. Mais de 150. Tá entre 100 e 300, vamos falar assim. É muita coisa. É então. Muita isso coisa. Só do laboratório. Só os notificados, os casos positivos, né? os casos positivos notificados. Fora os suspeitos, né? Que eu falo notificados, são assim, são os casos que deram positivo, né? Porque nós temos os casos que a gente faz o NS1, que é um antígeno, né? E os casos que a gente faz IgG e IgM. Então, todo caso que aparece lá, nós positivo a gente notifica. E tem os casos que fizeram, as pessoas fizeram só um hemograma, o hemograma deu um sugestivo. O que, que é sugestivo? Um leucócito total. Baixa, uma plaqueta baixa, ou um leucócito baixo, uma plaqueta normal, um leucócito normal, uma plaqueta baixa. Esses às vezes não voltam, então a gente não sabe. Então tá um número aí grande, né? Grande, você vê uma população de Guaranésia, temos o quê? 17 mil? 20 mil, né? 19 é, mil. É, habitantes, né? É. Então é um número grande. É um número pra gente se assustar mesmo, com né? Com certeza. Isso é os notificados de dezembro até sexta-feira. Tá, a gente tá falando de dezembro, janeiro, fevereiro, né? E até sexta-feira, que foi dia 4 de março. Dia 4 de março. Esses números estão aumentando ou você sente que esses números estão diminuindo? Então, o pico da doença é março. Por quê? Março chove muito e é calor, né? Então, o que a gente tem estudado aí é o pico da doença é março. Então, a tendência é aumentar. Até fim de março. Espero que não. Mas o que tudo indica é que março ainda tenhamos um pico aí. Só para me entender, todo laboratório, ele é obrigado a mandar os dados todos para a vigilância de suas cidades? Sim. Nós temos uma lei, uma portaria, que os não só para dengue, mas existem umas doenças que são de notificação compulsória, que a gente chama, né? Nós somos obrigados, perante a lei, sim. Todos os laboratórios. E esses dados, esse envio desses números é feito semanalmente, mensalmente? Como é que você fez? Diariamente. Final do dia? Final do dia, nós temos, como eu falei, uma pessoa responsável, né, pelo controle, que no meu caso é a Gilda, porque o meu laboratório hoje é todo setoriado, né? E ela é responsável por esse setor, então é diariamente. Marisa Barbini, ou Bartim Dias? Barbini, né? É. Tá mandando aqui um abraço pra você, viu? Pra Marisa. Daniela e também pro Alexandre. Ah, um beijão, Marisa. É uma gracinha, obrigada. O que aconteceu com o Alexandre, que ele não veio? Ele tá com dengue. Tá difícil. Tadinho. Eu tive 4 funcionários com dengue. Já faz parte dos números. Ele já tá na estatística. Ele já tá na estatística. Eu tive 4 funcionários com dengue, inclusive a Gilda, né? Começou com a Gilda, depois a Lucélia, depois a Cristiane, a minha biomédica, e a Sara. E agora o Alexandre. Entrou na estatística. Já mandou pra ele ou ele, como proprietário ali, já nem entrou na estatística? Não, entrou na estatística. Eu tive o Rafael, meu menino, né, lá em casa, e a Sueli, minha funcionária. E a situação realmente é triste, né? É triste. A gente até tava falando aqui fora do ar, né? Se a gente não tomar algumas providências, vai ser complicado. Vamos voltar um pouquinho ao assunto aqui das análises clínicas. Bom. Hoje, que padrão que a gente tá nessa questão de análises clínicas, quando a gente fala? Aqui na nossa região, tá no mesmo nível dos grandes centros ou ainda precisa avançar muito? Como é que isso funciona? Então, a demanda, é tudo uma questão de demanda, né, Antônio Cláudio? A gente aqui, a gente faz o básico, porque nós não temos questão, os médicos pedem, nós não temos muitos especialistas, então nós temos, assim, o Guaxupé está crescendo muito, né? Então, à medida que vai crescendo as especialidades de médicos, nós vamos tentando acompanhar. Cidade maior, os laboratórios fazem grandes coisas, sim, porque os médicos pedem, então os laboratórios tentam acompanhar. Sim. Eu não faço muitas outras coisas, porque não, a demanda nossa de médico é pequena, né? Eu não trabalho muito, por exemplo, com exames de urgências hospitalares, porque eu não trabalho com hospital, sim, né? Então, às vezes, eles me pedem muito, às vezes, final de semana, alguma coisa de hospital, eu não faço porque eu não trabalho com hospital. Essa é uma parte, né? Não é minha, tá, né? Que tem uns exames que são só para urgência hospitalar mesmo. Agora, Guaxupé, por exemplo, já trabalha porque tem o hospital, né? Tem os médicos que pedem. Então, assim, mas em questão de aparelhagem, eu posso falar do meu, né? Sim. Nós temos tudo hoje automatizado, que é uma coisa que os laboratórios grandes todos trabalham. Eu me lembro quando o Alexandre veio aqui, há uns 3 anos atrás, não me lembro a data certa, o tempo que faz, ele já falava da questão da qualidade, né? Da importância da fiscalização que vocês sofrem, né? Isso, né? A fiscalização na área de... É rígido, muito em cima. Nós temos a Anvisa, né? De Alfenas, espero pesado. E a qualidade lá é uma coisa que nós temos o controle, né? Que a gente faz mensalmente. E a Vigilância Sanitária de Alfenas vem, faz esse controle anual, e nós temos o controle nosso interno e externo, né? Que a gente tem, é o Programa Nacional de Controle de Qualidade pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, desde 2002. Que hoje, nós começamos, não era uma Uma obrigação? Não era uma obrigação. Hoje é uma obrigação. Nós começamos porque é uma maneira de você se policiar e manter a qualidade, né? Hoje já é uma obrigação. A questão, agora lembrei aqui da entrevista do Alexandre. O Alexandre falava muito da questão do site do laboratório, né? Uh-huh. O site ainda é perfeito. O pessoal pode acessar tudo por lá, né? Tudo por lá. Hoje. O médico, o paciente. Hoje nós temos o site que está no ar, aí a pessoa. Quando ela vai fazer lá o exame, ela recebe um protocolo. Nesse protocolo, ela consegue pegar esse exame via internet. Pelo próprio site. E o médico também acessa e consegue ter esse acesso do exame lá. A pessoa não precisa pegar mais. Eu tinha preparado algumas perguntas aqui em relação à questão da ação para os exames, mas depois que você falou que não precisa nem de jejum, você já me derrubou. Mas hoje, como é que a pessoa se prepara para fazer um exame? Não tem mais quase nada. Eu ainda peço, que eu te falei, eu ainda, a orientação nossa lá, quando a pessoa vai, eu ainda peço 8 horas de jejum para certos exames e 12 horas de jejum, pelo motivo que eu te falei. Ainda mais quando tem ainda glicose, né? Que é a glicemia, eu ainda peço 12 horas, triglicéridos, eu ainda peço 12 horas por aquele motivo que eu te falei. Às vezes, domingo. Segunda-feira é um dia X no laboratório. É o dia. Por quê? A pessoa vai, almoça, um churrasco, vai lá, toma uma cerveja. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma caixa. E come um churrasco, e come uma feijoada, e vai. E chega segunda-feira, vai no laboratório. Aí, o que acontece? O triglicérides dá alterado, a glicose dá alterada. Então, eu ainda peço o jejum. Tá? Aí foi no médico, passou mal. O médico me pede esses exames para fazer à tarde, eu faço, entendeu? Entendeu? Existem casos e casos, mas vai chegar uma hora que nós não vamos mais precisar realmente de um... Que bom que chegue logo, né? É um sacrifício. Né? Nossa, para muita gente é muito complicado. Criança, então, por exemplo, criança não faço mais jejum, assim... Se tem ferro sérico e cálcio, eu ainda preciso de um jejum pelo menos de 4 horas. Mas se é hemograma e glicose, se tiver glicose, 2 horas de jejum para criança. Se tiver ferro, não precisa. Se tiver hemograma, eu não faço nem jejum mais. Que bom. É bom a gente ficar sabendo. A criança é uma judiação, né? É uma judiação. Eu lembro uma vez que eu fui coletar sangue, né? Do meu menino. Eu chorei mais que ele, eu acho. Pai e mãe realmente dá mais trabalho do que a criança. Tem alguma coisa que você possa contar pra gente? Que algum pai que desmaiou lá, por exemplo? Não. É uma judiação e eu morro de dó. Porque, engraçado, quando eu não tinha os meus, né? Porque eu tenho a Sofia e o Rafa, um beijo pra eles, que eles estão lá me escutando. Eu ficava assim, gente, mas pra que tudo isso? Nossa, gente, pra quê? Ai, mas ó. Dá dó. Dói. E dá dó e tem. E vó, então. Vó é pior. Vó chora. Vezes, né? Vó quer matar a gente. E olha pra gente com uma cara de raiva. Eu falo assim, nossa. Cuidado aí, menina. Fala assim, gente, vai matar. Nossa, acho melhor a gente rezar. Vamos rezar hoje, porque hoje o negócio tá feio. Dani, o tempo tá estourado. Queria agradecer demais a tua participação aqui no programa. Desejar muito sucesso nos próximos 20 anos. Amém. Do laboratório. O que a gente pode esperar do Laboratório São Francisco nesses próximos 20 anos? Então, ó, uma coisa é certeza, a gente está sempre evoluindo. Eu fico aqui e o Alexandre vai, é sempre assim. Ele está sempre em congresso, ele está sempre aperfeiçoando. O Alexandre é um estudioso, né? Então ele vai e eu fico na retaguarda. Então, coisas novas vão aparecer, a gente está sempre estudando, sempre aperfeiçoando, trazendo coisas novas, metodologias novas. Então, bora pra frente, coisas novas aparecerão. Posso agradecer? Opa! Eu quero agradecer as meninas, né, as minhas colaboradoras, que sem elas o laboratório não estaria aí mesmo. O Alexandre, né, que desejo melhoras para ele. Os meus pais, a minha sogra, o meu sogro também estão ouvindo. E os meus clientes, né, que sem ele também, sem eles eu não estaria aqui. E a Rádio, né, muito obrigada pelo convite. Espero que venham outros. Não, com certeza. Virão outros, sim. Obrigado, viu, Daniela? Obrigada. Melhoras aí pro Alexandre. Um grande abraço pra turma da alegria. Muito obrigada. Intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência no Expresso de hoje. Drama Expresso!